Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala aí, Marquinho. Tudo bom, querido? Eu tô, e você, como é que tá? Tudo ok. Eu não sei se eu não falei agora com o Fufunha quando ele nos conectou, mas é no primeiro bloco, tá? Tá, não, o Fufunha já está ligando. Ah, tá. Tá. Perfeito. Como é que tá a chuva aí, hein? Tá. Agora baixou um pouquinho, mas até uns 20 minutos tava fortíssima a chuva. Assim, aqui tá? Não, aqui tá. Um... 10 por hora. Tá? Aqui tá um calor infernal. Marco Antônio, é um calor infernal aí, seu convidado, seu entrevistado já está na linha. Ah, já está. Então, gente, a gente vai finalmente conversar com o Ricardo Pugliali. Da outra vez, até que a gente tentou algumas semanas, a NET, no caso, me deixou na mão durante a primeira pergunta, então eu não vou perder muito tempo, mas só vou fazer um resumo bem resumido mesmo, tá, da carreira dele. Ele é biólogo de formação e pesquisador cultural por aptidão. Ele, em dezembro de 99, lançou o livro No Embalo da Jovem Guarda. Depois, em 2006, ele lançou o livro Almanac da Jovem Guarda. O João e eu, a gente tem esse livro. Ele, em 2008, lançou Beatlemania, com prefácio do produtor dos Beatles, o Sir George Martin. E em dezembro de 2013, ele lançou o livro Memórias de Meu Pai, um pracinha. É um assunto que o João e eu, a gente adora, que é sobre os pracinhas, né, na Segunda Guerra, a participação dos brasileiros na Segunda Guerra. Ele também, no caso, em 2014, teve um livro chamado 1973, O Ano que Reinventou a MPB, que conteve um livro que contém mais de 50 textos de mais de 50 escritores falando sobre seus LPs marcantes. A gente até entrevistou o Emílio Pacheco há mais de 2 anos, falando sobre isso. Um dos textos é, no caso, do nosso convidado. Há poucos dias, o nosso convidado, Ricardo Pugliali, lançou o livro Beatles, 1970-1980, que é uma espécie de sequência ao livro dele, Beatlemania, o livro de 2008. Nesse livro, ele fala, basicamente, como a banda, né, dos Beatles, como ela foi de 1960-1970, ele fala o que eles fizeram depois disso, de 70-80, processos judiciais, problemas com tóxicos, separações de esposas, separações, até o fatídico dezembro de 80, né, com John Lennon sendo assassinado. No caso, o prefácio desse livro que ele lançou há pouco, Beatles 1970 até 1980, é do tremendão Erasmo Carlos, né, que é um contemporâneo dos Beatles e um músico que a vida toda citou o quarteto de Liverpool como uma grande influência artística. Então, finalmente, para não dar chance ao azar, das boas-vindas ao Ricardo Pugliali. Tudo bem, querido? Tudo bem. Obrigado, Marcos. Finalmente conseguimos falar. Querido, desculpa da outra vez, mas como eu expliquei para ti, para praticamente todo mundo que deu ali na internet, se um dia foi o lance de eu ficar literalmente sem conexão, tanto que o João, o Fufunha, que é o nosso técnico, ficaram tentando contato comigo e só às 20h53 a NET deu sinal de vida. Então, quero te agradecer pela tua paciência e pela tua disponibilidade, tá bom? Não, sem problema. É um prazer estar falando para a Rádio Showtime. Eu acho super interessante esse tipo de iniciativa e obrigado por estar me abrindo esse espaço aqui para poder falar um pouquinho desse monte de coisas que eu faço ao mesmo tempo. Perfeito, perfeito. Então, querido, assim, vamos começar assim. Como é que foi a tua infância e adolescência, né? Tu fostes criado numa família muito musical? Não, é assim, engraçado, né? Eu fui nascido e criado num subúrbio aqui do Rio de Janeiro. Uhum. E meu pai gostava muito de músicas, de orquestras, comprava muitos discos, ele fazia caixas de som. Ah, é? Ele era projetista. Quando ele foi para a guerra, ele já estava fazendo escola de belas artes. Então ele desenhava muito. É. Ele fazia escola de belas artes e lá no campo de batalha, quando ele teve o primeiro problema dele, foi um tiro na perna. Ele ficou escrevendo uma história em quadrinho para um dos jornaizinhos que circulava lá entre os pracinhas, né? Uau, e ele ficou 11 meses lá, 11 meses lá, né? Não, ele ficou 9 meses. 9 meses, ficou bastante tempo, ficou 9 meses. Ele veio voltou em setembro de 45, a guerra já tinha acabado, já fazia tempo, mas ele veio bem depois, né? Porque ele teve uma série de problemas. Ele levou tiro na perna, depois ele teve malária, ele foi envenenado, ele ficou preso em arame farpado, enfim. Tudo que você pode imaginar aconteceu com ele lá. Isso tá no livro que tu escreveste, né? Isso, eu aproveitava, né, quando ele tinha os probleminhas de saúde dele, para ele não ficar pensando, a gente ia pro hospital e tudo, eu ficava entrevistando ele, conversando, e só pegando mais informações de tudo aquilo que ele já contava quando eu era criança, até a hora que eu resolvi, vou fazer um livro com isso tudo, e aproveitei e fiz uma contextualização da guerra toda, contando como é que tudo caminhou pelo mundo até chegar na guerra, e aí as histórias dele, que assim, é muito difícil você ter os pracinhas se dispondo a falar sobre o que aconteceu. Muitos deles têm aquilo como memórias não muito agradáveis. Nem todas o meu pai falou, mas ele me falou muita coisa. E aí foi legal, porque eu pude dar um colorido maior às histórias da FEB, principalmente calando a boca de alguns poucos que gostam de denegrir o papel da FEB dentro da história da Segunda Guerra, né? Colocando os pracinhas como um bando de inúteis, e o que eles fizeram lá foi contra um exército de segunda categoria, o que é uma coisa estúpida, né? Claro, claro. E criminosa, vale dizer, né? É um tipo de comentário criminoso. O nome do livro, a gente vai ficar, se tu não te importa, indo e voltando no tempo, tá? Então, assim, eu ia deixar pro final isso aqui, mas vamos aproveitar agora. Então, o nome do livro é Memórias de Meu Pai, Um Pracinha. Esse livro foi lançado em 2013, né? Como é que as pessoas podem achar esse livro? É Sempre Comigo, né? Foi minha primeira edição independente. Eu agora estou fazendo isso, né? Eu virei um editor independente de livros para poder fazer os meus livros. E as pessoas podem entrar em contato comigo lá no Facebook, ou tem o meu e-mail, eu vou passar aí para vocês também. Isso, a gente passa no final. No caso, gente, só para dizer, o Ricardo, né? O Pudiali é com um G e dois L's, tá? Não vou fazer que nem eu que já escrevi antes, há uma semana, às vezes escrevi com dois G's, tá? Pudiali, mas vamos então tentar aqui como é que eu posso me achar, vamos ver. Me fala assim como é que tu foste apresentado a Jovem Guarda, tá? Eu tô te perguntando isso porque também, olha só, eu tô com um programa há cerca de 3 anos e meio, e um dos primeiros programas que eu fiz foi entrevistando o Leno. Né, o Leno, que é um dos maiores nomes da Jovem Guarda. Então me fala como é que foste apresentado à Jovem Guarda. Te lembras assim a primeira canção que tu ouviste? Me fala um pouco disso. Sim, lembro. Como eu te falei, né? Eu ainda morava no subúrbio aqui de Janeiro, subúrbio de Marechal Hermes. E pela televisão eu me lembro de ver. Eu não lembro agora se, como na verdade era com certeza o programa Jovem Guarda do Rio de Janeiro, porque não existia transmissão via satélite naquela época. E eu vi o Roberto cantando o Calhambeque. Então assim, essa foi a primeira que eu me lembro de ter ouvido e de viajar naquela história. Agora, os meus irmãos, né, bem mais velhos que eu, né, eu tenho um irmão que é 9 anos mais velho que eu, e tinha um irmão que era 13 anos, né, e eles traziam discos para casa. E um dos discos era legal pelo seguinte: eu já escutava, antes da Jovem Guarda, eu já escutava Beatles. Porque tinha dois antes compactos. Da Jovem Guarda? Antes da Jovem Guarda, porque meus irmãos tinham dois compactos dos Beatles, e eu colocava na vitrola, né, a antiga vitrola, os compactos, né, pra quem não conhece, compacto era um disquinho que tinha uma música de um lado e uma música do outro. No caso era um compacto simples e um compacto duplo, esse tinha duas de um lado e duas do outro. O que acontece é que eu escutava muito Beatles, e de repente meus irmãos trazem um outro compacto de uma banda brasileira que falava, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Era um compacto dos Incríveis. Isso. E assim, eu comecei a curtir, comecei a ouvir, e cresci com aquela ideia, com aquela história deturpada que se falava, né, que a Jovem Guarda era alienada. Né, que ela não viveu, né, pelo fato deles não tomarem uma posição política. E eles eram meros copiadores dos Yankees e dos ingleses. O que acontece é que, aí, crescendo com isso, chegou o momento também, que nós vamos chegar mais lá na frente, foi quando eu resolvi fazer também, depois que eu fiz um livro de Beatles, falei, cara, tem que fazer um livro de Jovem Guarda. porque claro, é o começo da, não o começo do rock, porque o rock brasileiro começou nos anos 50, mas muitos dois artistas que voltaram a explodir na Jovem Guarda começaram nos anos 50. Claro, claro, claro, claro. Agora tem que falar alguns anos, 1950, né, porque agora a gente está em outro século. Isso, isso. Até, só para dizer, só tocando de novo só no assunto dos pracinhas, a gente também teve a honra há uns meses de entrevistar uma pessoa chamada César Campiani Maximiano, que é um pesquisador expert no tema brasileiros na Segunda Guerra. Ele até comentou com a gente sobre livros que ele escreveu, um deles até é Irmãos de Armas e o outro é Onde Estão Nossos Heróis. E é um tema assim muito legal que eu conheci o teu trabalho por causa do, devido ao que tu escreve sobre rock and roll, sobre Beatles, e só depois que eu fiquei sabendo do teu livro de pracinhas. Então isso é uma coisa muito interessante, que aqui a gente só, pelo jeito a gente vai estar girando aqui sempre sobre assuntos, pelo menos, que me são muito caros, entendeu? Meu pai foi do exército, 17 anos e tudo mais, e só tocando no assunto que falaste compacto, né? Eu me lembro pequenininho, cavocando discos antigos dos meus pais e achando também compacto do É Proibido Fumar do Roberto Carlos. E também um disco meu pai deu quando namorava minha mãe ainda, aquele disco With the Beatles. Né? Então, quer dizer, bacaníssimo isso. Semana passada a gente falou com uma pessoa que escreve sobre o Raul Seixas, e o primeiro disco do Raul Seixas, do Raulzito e as Panteras, a capa é uma emula totalmente With the Beatles, né? Então, quer dizer, a gente está girando sobre esse assunto que me é muito interessante. Me fala um pouquinho, querido, sobre como é que o teu lado. O pessoal que não sabe, tu é doutorando em Biologia Marinha, né, e Ambientes Costeiros pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já lançaste em 89 um livro que é Oceanário, O Mundo do Aquário Marinho, e depois Glossário Oceanográfico Ilustrado, isso em 2000. Né? Como é que funciona assim, para ter um... Né, tu me parece uma pessoa com as faculdades mentais assim em dia, como é que faz para não ter um lado esquizofrênico assim nessa relação biólogo marinho e rock and roll? Assim, tem um pouquinho a ver tu querer resgatar, tu ter esse interesse pelo resgate, pela restauração das florestas, com tu querer resgatar a cultura pop musical? Elas são parceiras? Como é que funciona isso? É, assim, eu tenho uma sanidade mental perfeita, tá? Agora tem uma coisa que as pessoas me chamam de louco. Quando eu estou escrevendo alguma coisa em português, eu coloco músicas em inglês no fundo e vice-versa. Que é para a cabeça funcionar em ambientes separados, para não dar confusão. Entendi. Não, agora sério, eu sempre gostei, né, de aquários. Meu pai também, uma das coisas que ele fazia, mal feito no caso, né, era um aquário que ele tinha em casa, né, que ele fazia tudo errado, mas foi o meu primeiro contato com aquário, foi ali. Uhum. E é engraçado isso, né, que além dele ser pracinha, além dele ser desenhista, foi ele que colocou em mim a veia, ou pelo menos a chama de querer trabalhar com biologia. E no começo, como foi isso? Veio com ele, porque ele sempre conversava comigo, ele trazia livros, os meus primeiros livros de biologia, era meu pai que trazia para casa, ele trazia livros para os três filhos, e para três áreas em que os filhos acabaram se formando. Ele trazia livros de artes e arquitetura, eu tenho um irmão que é artista plástico, trazia livros de eletrônica e matemática, e o meu falecido irmão era engenheiro elétrico, e eu virei biólogo. Né? Uhum. E no começo eu trabalhava com peixes, tanto é que os primeiros livros que eu tinha eram sobre aquários marinhos, apesar também de eu trabalhar com peixes de água doce. Mas essa paixão pelas florestas veio, na verdade, de um reencontro com um amigo de faculdade, que é o meu orientador, foi meu orientador no mestrado e é o meu orientador no doutorado, que ele começou muito aqui no Rio de Janeiro com essa coisa de restaurar florestas degradadas, principalmente de restingas, que é um ecossistema aqui no Rio de Janeiro, que hoje a gente tem na cidade do Rio de Janeiro menos de 0,5% da área original das restingas. E elas são muito importantes. É mesmo? Uma porcentagem tão pequena assim? É. Dentro do município do Rio de Janeiro, elas estão extremamente devastadas. E as pessoas acham sempre que restinga são só aquelas plantas rasteiras que tem na praia. Isso. E não, a restinga ela começa na praia e vai até juntar com a Mata Atlântica. Então são vários ambientes, várias formações de vegetação, né? E eu trabalho com uma floresta de restinga inundável, ou seja, ela muito tempo durante o ano ela está com o lençol freático acima do solo, quase 15 centímetros. E foi restaurada pelo meu orientador, restaurada ecologicamente, ou seja, tentando trazer o mais perto possível do que era a floresta original, e eu trabalho com a regeneração dela, o que está regenerando, o que está propiciando que a floresta volte. E é um trabalho apaixonante, né? Eu estou nisso desde 2014. Desde 2014? É, trabalhando com essa mesma floresta que me surpreende o tempo todo, porque ela está crescendo, ela está evoluindo, ela está em um processo de sucessão que a gente chama, né, que é o ideal que você busca, né, que a floresta passe por toda a parte de sucessão dela, e isso está acontecendo. Então está sendo muito bonito você ver que uma floresta que foi plantada em 2002, teve um replantio em 2006, nós estamos em 2019 e eu tenho uma floresta pujante lá, tem uma floresta que veio sozinha, ou seja, é só o ser humano não meter a mão que a natureza volta. Entendi. Tá, então assim, essa é a minha parte de biólogo, eu curto muito os peixes, mas agora as plantas e a floresta está sendo realmente o meu escritório verde é lá, para lá que eu vou trabalhar. Legal, que legal. Adorei a expressão que tu usaste agora de escritório verde. Me fala assim um pouquinho se taxe que tiveste primeiro contato com os Beatles, né? Tu pode ser um pouco mais específico, falaste que teus irmãos tinham os discos, e que tu foste bem específico com o teu primeiro contato, ou com o primeiro contato que lembras, com a Jovem Guarda. Me fala do teu primeiro contato com os Beatles, pode ser? Claro. Eu acredito que por eu ter ainda a memória e me lembrar dos discos, e isso deve ter sido quando eu estava com 7 ou 8 anos, 67, 68, porque eles tinham, era o compacto do Harder's Night de um lado, a Sugar Non Better do outro lado, e era um compacto duplo que tinha Do You Want to Know a Secret, There's a Place, A Taste of Honey e Twist and Shout. Eu amava Twist and Shout. Uau. E adorava o outro compacto. Então, e eu me lembro do meu irmão mais velho trazendo para casa o Sgt. Pepper's quando ele foi lançado no Brasil, e ele abriu a capa do Sgt. Pepper's, né? Foi o primeiro disco de música pop que tinha capa dupla e letras na contracapa. Isso foi uma outra revolução dos Beatles, colocava letra de música em disco. Uhum. E eu me lembro dele brincando e apontando pro nariz do Ringo Starr, falando, olha o narigão do Ringo. Eu me lembro disso. Né? Que legal, então, esse foi o meu primeiro contato, e que os incríveis reforçaram mais ainda quando eles cantaram que eles eram um garoto que amava os Beatles e Rolling Stones. Aquilo pra mim foi assim, cara, tem mais gente que nem eu. Perfeito. Que idade tu tinha, se lembra? 7 para 8 anos, com toda certeza. Que maravilha. E lembrar do Sgt. Pepper's, né? Uhum, então, uhum. Como ele foi lançado em 67, eu acredito que foi 67 ou 68 que o meu irmão me apresentou isso. Como eu sou de 60, é fácil achar a minha idade, não posso mentir. Na cronologia da coisa. O teu mais recente livro, The Beatles, 1970-1980, é quase que uma sequência daquele livro que escreveste, que provavelmente é o teu livro mais famoso, que é o Beatlemania, ou Beatlemania, né? E considerando que os Fab Four duraram de 60 até 70, por que tu acha que o teu livro se diferencia de tantos outros sobre o grupo? E para quem não sabe sobre que o livro sobre o conteúdo do livro, né? E para as pessoas de repente que estão ouvindo o programa pensando, peraí, mas os Beatles acabaram em 70, né? Sobre o que é esse livro? Tu podes assim dar um briefing assim? Fala um pouquinho para uma pessoa que não tem ideia sobre esse livro, sobre o que ele se trata. Fala um pouco sobre isso, por favor. Os Beatles, na verdade, como banda, já fazendo os lançamentos oficiais, eles começaram em 62 e acabaram em 70. Abril de 70 foi oficialmente o fim da banda, apesar que John Lennon já tinha dito que tinha saído da banda no finalzinho de 69, mas ainda era um segredo. Mas enfim, eu escrevi o primeiro livro que pegava desde lá do começo deles, na década de 1950, 56, 57, quando o Lennon fez a primeira banda, e fui até abril de 1970, quando Paul McCartney anuncia eu estou fora dos Beatles e depois fez todo o processo contra a banda. Uhum. E parou ali a história. Só que eu quis continuar, principalmente pelo seguinte, durante a minha adolescência, que foi nos anos 1970, que eu comecei a comprar efetivamente com a minha mesada os discos dos Beatles, eu vi que tinha discos que não eram só Beatles, tinha disco que era deles separados. Aí eu vi, né, eu sou, né, aí eu vi que a banda estava separada, mas os caras continuavam a lançar disco. Agora, o que aparecia nas revistas, nos jornais, era muito pouco sobre a carreira solo deles. E o que vinha tinha muito erro, eram traduções mal feitas, ou eram só meras traduções de uma notícia que chegava aqui com meses de atraso. Então eu cresci durante os anos, né, 1970, com essa falta de informação sobre os Beatles, ou aqueles factoides, né, de mil voltas, de mil coisas, mil aquilos, e a gente não tinha a noção das coisas. Eu comprava os discos todos, inclusive, então, para eu chegar nesse ponto, por que que eu fiz esse livro? Eu fiz esse livro, né, o 1970-1980, que é o livro que eu não tive quando eu era adolescente. Então, eu acho muito legal para quem hoje, porque os Beatles, eles são atemporais, você continua tendo garotos com 8, 9, 10 anos como eu, curtindo Beatles agora, como você tem. Teve um vídeo que viralizou da menininha pulando quando ela começa a colocar no iPhone Drive My Car. Claro. E a garota assim, então assim, Beatles, eles são uma coisa temporal. As músicas deles são com acordes maiores, a maioria delas. Ou seja, são músicas que trazem alegria. Poucas eles usam acordes menores. Então, o que que acontece? Eu fiz um livro pensando em mim, óbvio, né, o que eu não tive. E fiz um livro para continuar o primeiro que eu fiz. Né? Mas com o cuidado de fazer uma pesquisa em tudo que saiu, né? Tudo que eu já tinha aqui, porque desde moleque eu recortava jornais, revistas, colecionava tudo, guardava nas pastas. Foi até complicado abrir isso tudo agora, que a minha rinite agradeceu a dessa, né? Porque esse é o problema de quem trabalha com pesquisa, e nisso a biologia me ajuda muito, porque o fato de pesquisar, o fato de fazer levantamentos bibliográficos me facilita no trabalho dos livros que eu faço também, né? Porque para você começar uma pesquisa, você tem que fazer uma revisão bibliográfica, para escrever um livro, a mesma coisa. Então, me causou muito problema, a minha rinite agradeceu muito de eu pegar, inclusive, coisas de 1972, né? E relembrar coisas assim muito fortes para mim, como por exemplo quando o John Lennon foi essa. Primeiro, quando o John Lennon voltou a gravar, porque eu me lembro de ouvir na rádio, e meus amigos, eu tô ouvindo, eu falei, caramba, John Lennon, os caras, que isso? John Lennon não lança mais disco. Eu falei, isso é o John Lennon. E aí quando o cara anunciou, eu falei, tá vendo? Foi quando saiu aqui, quando apareceu aqui no Brasil a Staten Over. E eu me lembro do dia que ele foi assassinado, toda a maratona que a minha mãe fez para eu não saber que ele tinha sido assassinado, porque eu tinha que fazer uma prova mesmo? Na faculdade. Fala um pouco disso, por favor. O que acontece? Hoje eu moro na Zona Sul do Rio de Janeiro, e fazia o primeiro ano de faculdade, era em Niterói, que é uma cidade do outro lado aqui da Baía de Guanabara. E normalmente eu ia de barca, ou seja, eu passaria por todas as bancas de jornal, mas como eu tinha uma prova, eu resolvi ir de ônibus, que é um ônibus que passa bem perto aqui da minha casa, e ia direto para a faculdade. Com isso, eu não passei em nenhuma banca de jornal. E a gente assinava o jornal, e a minha mãe escondeu, porque ela viu, o jornal chegou cedo, chegou acho que 5 e pouco da manhã. E já saiu na capa, né? E já saiu na primeira página. E ela escondeu. Ela não me deixou ver o jornal, eu fui embora, fiz a prova, e todo mundo também não sabia de nada, porque todo mundo vinha de vários lugares cedo também. E não tinha internet para a pessoa poder ficar fofocando, né? Não existia internet, como eu não tinha smartphone, eu não estava escutando nada, não recebi zap, não recebi nada. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe, como essa porcaria desse jornal, e vai atender aquela porcaria do telefone, não foram bem essas palavras dela, que como boa italiana, ela era uma boa italiana. E aí ela falou, e vai atender o telefone que eu não aguento mais seus amigos ligando. Quando eu vi o jornal, eu caí para trás, né? O John Lennon tinha sido assassinado. Uhum. Ela sabia que se eu lesse a notícia, eu não ia fazer prova nenhuma, era a prova final na faculdade, né? Uau, querido, uau. Aí isso tudo eu coloquei no livro, E eu tive esse cuidado do livro, que eu acho que isso é legal também para as pessoas, que assim, a cada disco que ia saindo, que eu ia comprando, eu coloquei as minhas memórias na época. Aí tem gente que vai dizer, ah, pô, o cara está inventando, como é que ele vai lembrar? Hoje em dia... Doutor, a cada disco comprado, tu contextualizava a tua vida ali? Sim. Eu me lembro de coisas marcantes, como por, quando o disco Ram eu comprei, na verdade foi o irmão do mês que comprou para mim. É, porque eu tinha acabado de arrancar dois sisos, tinha sofrido um acidente um ano antes, tive que arrancar os dois sisos e mais um dente, porque eu tinha quebrado tudo. E aí, tava muito dolorido, ele falou, vamos fazer uma coisa, escolhe um disco aqui pra você ficar escutando lá em casa. Eu vi a capa do Ram, achei bacana, pô, uma carta e pum, peguei. Então, eu coloco isso no livro. E eu tenho várias histórias que eu me lembro. Apesar de eu, às vezes, receber críticas do tipo, pô, agora, 200 anos depois, o cara tá lembrando de histórias e tá inventando. Eu não tô inventando nada, né? Eu me lembro, eu vivi, tô colocando ali. Eu acho que quando você coloca num livro, você bota a tua cara na vidraça, não é para levar pedrada. É para as pessoas apreciarem a sua cara na vidraça. Não, e está sendo uma parte do livro que as pessoas estão gostando muito, essas minhas memórias lá. Perfeito, perfeito. Mas uma coisa assim, quer dizer que teve um comentário que fizeste, eu me lembro que eu li numa entrevista tua há algum tempo, que tinha a ver com, eu me lembro que eu ouvi e depois eu escrevi em casa, assim, era, obviamente não é ipsis literis o que tu falaste, mas era alguma coisa tipo assim, que tu via quase como uma missão informar com qualidade para as novas gerações, como foram os Beatles mesmo, evitando que eles fossem iludidos com histórias fantasiosas ou falsos gurus. Até porque os próprios Beatles seguiram um guru e tiveram problemas, né? Exatamente. Quer dizer que é basicamente isso que tu tá falando, né? Que tu vês quase como uma missão de Beatlemaníaco, certo? É, eu acho assim, uma responsabilidade muito grande. Eu, a minha amiga Lizy Bravo, que foi a brasileira que teve a honra de gravar com os Beatles uma música. Foi entrevistada, né, pela gente também. Né? Então, assim, existem colecionadores sérios. Tem um colecionador em São Paulo que é um especialista em discografia brasileira. Tem, assim, grandes pesquisadores, pessoas sérias. E o que acontece? Eu acho terrível, porque quando eu lancei o meu Beatlemania, chegou um garotinho com 8 anos de idade para pegar um autógrafo e dizendo para a Lizy que ele conhecia a música que ela gravou. Então eu falei, caramba, eu tô aqui com 40 eblau e o garotinho com 8 anos a idade que eu tinha. Então eu acho uma responsabilidade você passar a notícia verdadeira, porque se inventa tanta coisa, se criam histórias tão fantasiosas para se ganhar dinheiro em cima disso, principalmente da inocência de quem está entrando hoje no mundo Beatle, ou até de pessoas que já são até mais velhas, mas acabam acreditando. Caindo nessa. Assim, é o falso guru. Eu acho isso horrível, que os Beatles foram acreditar num guru e se deram muito mal. Porque o cara tava ali querendo dinheiro, né? Claro, tudo bem que houve todo um processo também de meditação, teve todo um processo em que o George trouxe muita coisa da cultura indiana pra gente, mas não foi daquele guru ali, né? Claro. Então, assim, eu acho que nós que escrevemos, seja eu tô escrevendo de Beatles, ou eu tô escrevendo Jovem Guarda, ou eu tô escrevendo a minha tese de doutorado, você tem uma responsabilidade em informar. Eu acho que essa é a minha... Não é missão, porque fica parecendo que eu sou um missionário, não sei o quê, mas eu acho que é o que eu sei fazer. O que eu sei fazer é ler, compilar, decupar e levar para as pessoas com a minha experiência. Eu acho que assim, você dando uma aula, você passa a tua experiência também, para que a coisa funcione melhor, porque não é nada, não é nada. Os Beatles acabaram em 1970 e os shows do Paul McCartney estão acontecendo até hoje. Os shows do Ringo Starr estão acontecendo até hoje. Super lotados. E lançando discos, e lançando discos. E discos bons, não são portarias, mero caça-níqueis. Então, assim, eles fazem parte da história desse planeta e eles vão ser a música clássica daqui a 100, 200 anos. Perfeito, perfeito, perfeito. Assim, ó, se tivesse que apresentar para um extraterrestre, tá? A Jovem Guarda, tá? Só voltando um pouquinho assim no jornal. Deixa eu colocar os neurônios no lugar agora. Só voltando aqui pra Jovem Guarda. Tá? Eu já vou fazer o equivalente, a pergunta equivalente para os Beatles. Mas, por exemplo, no caso da Jovem Guarda, um extraterrestre chegasse e ele quisesse saber sobre o que é a Jovem Guarda, fala assim, de repente, um, dois discos ou um, dois artistas que tu acha que seria assim uma boa entrada, uma boa, um bom cartão de visitas para a Jovem Guarda. Rapaz, isso é tão complicado, porque eu sou amigo de praticamente todos eles. Tem que ter o que você falou, o Leno, sou muito amigo do Leno, quando o Leno estava morando então, aqui no Rio. Então, já que eu citei o Leno, fala para a pessoa que quer conhecer, vamos dizer, o trabalho do Leno, né, que é um grande representante da Jovem Guarda. Fala o que a pessoa poderia, deveria ser apresentada. No caso do Leno, então, para tu não ficar sob o holofote. Alô? Muito oi. Tá ouvindo? Tinha sumido, por favor. Do Leno, tá. Por exemplo. Vamos especificar então o Leno, pra não te colocar, não te deixar mal, então. Eu não posso omitir as pessoas. Do Leno, claro. Então vamos ver, a pessoa quer saber sobre a Jovem Guarda, né? O extraterrestre quer saber sobre a Jovem Guarda, e ele fica sabendo que tinha esse nome muito importante no movimento, né? Chamado Leno. Então, fala um pouquinho o que tu acha, assim, no caso, o que tu falaria sobre o Leno para apresentar, como uma forma de cartão de visitas para a Jovem Guarda. Eu acho que a grande importância do Leno é, primeiro, como versionista e letrista, porque ele fazia belas versões de músicas estrangeiras e compunha músicas aqui também. A grande importância do Leno também foi trazer Raul Seixas para o Rio de Janeiro. Leno trouxe Raulzito, gravou o Raulzito, né? Exatamente. Ele trouxe junto. O Jerry gravou, mas o Leno teve muita importância com o Raulzito, gravou com o Raulzito, ele tem um disco também assim, então acho que assim, a carreira de Leno e Lina, como a carreira solo do Leno é muito importante, principalmente aquele disco, né, o Johnny McCartney, eu acho que é muito muito legal, principalmente com a presença da Bolha, né, que foi uma banda também muito importante, demais para os anos 70. Eu acho que o extraterrestre, a importância para o extraterrestre era saber que se fez rock, né, rock and roll aqui no Brasil, inspirado primeiro no rock americano e depois inspirado em Beatles, inspirado em música italiana, inspirado em tudo, porque a Jovem Guarda foi uma grande salada musical e trazendo a maneira de viver do garoto, do garoto daquela época, aqueles garotos de subúrbio que gravavam as músicas. Então, se cantava a realidade da maioria dos garotos de subúrbio. Por isso até teve essa confusão de dizer que eles eram alienados, mas, cara, não dá para se comparar um adolescente da década de 1960 com um adolescente de hoje. É anos-luz diferente. Então, assim, a Jovem Guarda, a importância, cara... Erasmo Carlos como letrista, junto, fazendo letra. Oi. Desculpa que às vezes uns dois segundos ficou sem voz. Eu fico só meio com medo, desculpa, de ter caído a comunicação. Fala. Eu também gosto de falar muito, eu tô até amarrando a mão, porque com a mão solta é terrível, né? Aí, assim, Erasmo e Roberto juntos, letra e música, eles são imbatíveis. Você tem Leno, com Leni Lina, você tem Renato e seus Blue Caps, você tem Fevers, você tem Golden Boys, que são vocalistas fenomenais, Trio Esperança, que é são da família, né? Você tem Top Danny Dino, que era um sucesso absurdo, você tem Os Incríveis, você tem Jet Blacks, você tem The Jordan, você tem Vanderleia, você tem Eduardo Araújo, cara, todos eles tiveram uma importância tão grande, porque eles fizeram a juventude estar em primeiro lugar durante 4 anos nesse país. Legal. Isso é uma coisa que não imaginava. A Jovem Guarda, vou colocar a famosa frase que todo mundo ama ou odeia. A Jovem Guarda foi a bitomania no Brasil. Perfeito. Bitomania em termos de comportamento de sucesso. Uhum. Não que eles tivessem, fosse um paralelo de Beatles, mas não. Aquele fenômeno de massa, de juventude, de tudo, cara. De dar voz à juventude, assim, né? De dar absurdo, voz à juventude. Absurdo. Perfeito. E assim, e agora vou passar, no caso, te perguntar sobre, para esse extraterrestre que quer saber um pouco sobre o trabalho solo do John, Paul, George e Ringo, de forma, assim, bem resumidinha. Qual seria a tua... Como é que tu apresentaria, vamos dizer, o trabalho solo, já que o teu livro fala disso, né? Beatles, de novo, mais uma vez, 1970, 1980. Fala um pouquinho, qual seria, assim, o teu... tu acha um bom cartão de visitas para um extraterrestre, uma pessoa que não conheça... Duvido que tenha alguém por aí, mas vamos dizer, uma pessoa que não saiba nada sobre John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. No caso, começando por John Lennon, carreira solo, o que tu acha, assim, de forma bem breve, tu acha que seria assim, um bom cartão de visitas? Alô? Alô? Alô, Marco Antônio, acho que caiu a ligação. O que é? Ele tá aí? Não, acho que caiu a ligação. O Fufunha tá tentando reconectar. Vamos ver aqui. Também que eu passei aí. Aqui tá chovendo, voltou a chover. É, eu ouvi o barulho aí. É. É, cuidado porque aqui começou também, viu? A chuva. Pronto, ele já tá conectado. Tá. Maravilha. Opa. Querido, eu ouvi a tua pergunta. Isso, tá, eu vou dizer, de forma bem breve, para uma pessoa que não conheça, para um extraterrestre que não tenha tido contato com as carreiras solos de cada um dos Beatles, tá? Começando com o John Lennon, qual tu acha que seria um bom cartão de visitas para a carreira solo do John Lennon? Cara, não dá para fugir do óbvio, né? O Sim. primeiro disco que ele teria que escutar é o Imagine. Apesar de eu achar que o disco anterior, o Plastic Ono Band, também é bastante significativo, mas assim. Perfeito. Tá. Agora, do Paul McCartney, super prolífico Paul McCartney, qual que você acha que seria um bom cartão de visitas? Eu pegaria dois discos, o Run e o Band on the Run. Perfeito. No caso do George Harrison, por sinal, vale dizer que para muitos, o melhor músico. Dos quatro, né? Sim, eu pegaria dois discos também, o All Things Must Pass, que é um clássico, e eu pegaria o Dark Horse. E finalmente do Ringo, que eu acho até injustamente não levado a sério por muita gente. Eu acho um cara de talento, adoro, por exemplo, eu adoro a carreira solo dele. O que no caso acho que seria uma boa intro para a carreira solo do Ringo Starr, Richard Starr? O próprio disco Ringo. Eu iria pro disco seguinte, que é o Good Night Vienna, mas eu iria pro disco Blast From Your Past, que é uma coletânea, para se pegar também o fone compacto dele. Perfeito. Querido, assim, ó, estamos chegando ao fim. Como é que as pessoas podem saber sobre as pessoas que agora estão sendo apresentadas? De forma muito resumida, vale dizer, para os talentos do Ricardo Pugliali, como é que vocês podem saber mais sobre o Ricardo Pugliali, sobre os livros? Me fala de algum lugar que compile, site, fica à vontade. Vou passar o site, porque lá tem um e-mail que pode falar comigo e aí eu posso falar de todos os livros. Site é www. Aí eu vou soletrar o meu nome, P de Paulo, U, G, I, A, lli.pugliali.com.br. Perfeito. É que tem Pugliali originalmente na Itália com O, né? Mas o teu é com U, correto? É, na verdade, assim, a família é Pugliali, como é na Itália, com O, dois G's e um L. Porém, o meu avô, quando ele casou, teve uma mudança de nome e nós viramos os únicos Pugliali do Brasil. Ah, perfeito. Então, gente, P de Paulo, U de Uivo, G de Gustavo, I de Ivan, A de Antônio, L de Luiz, outro L de Luiz, I de Ivan. Então, dá mais uma vez só o site, por favor, www.pugliali.com.br. Tá. Ricardo, assim, ó, te agradeço de novo, desculpa o acidente da outra vez, agora fiquei apavorado quando caíste, porque às vezes parece que como é que eu vou dizer, que os serviços telefônicos ou chuvarada, parece que às vezes podem atrapalhar, mas agradeço de novo pela tua paciência, pela tua atenção, obrigado por falar com a gente, tá bom? Não, foi um prazer, foi todo meu de novo, muito obrigado pela rádio abrir esse espaço para mim, Rádio Showtime, Muito obrigado. Eu tenho amigos que ouviram da outra vez esperando a entrevista e gostaram muito da rádio. Então vocês estão de parabéns, o teu programa está de parabéns. Obrigado. E sempre que precisarem qualquer coisa, é só chamar. Valeu, valeu. Assim, ó, na segunda metade agora, no segundo bloco, a gente, né, vai para uma pesquisa musical tocando canções dos anos 50, 60, 70 e 80 e para fazer um link com a tua entrevista e com teus maravilhosos livros, a relação vai ser bem próxima, ou seja, a gente vai, vou tocar gente que foi influenciada pelos Beatles e também os próprios em suas carreiras solo. Então, quero te agradecer mais uma vez. Um grande abraço, tá bom? Um abraço, um prazer, foi todo meu. Então, um abraço, tchau. Marco Antônio. E aí, queridão, pô, obrigado aí, prazer de volta, vou te contar. Muito bom, cara, é muito bom. E agora, querido, diminuiu um pouquinho a chuva, só que tá dando, só tá dando daí trovões. Mas tudo bem. Melhor do que Kate Bush cantando. É, mas ela vai aparecer aí. Ela vai aparecer daqui a pouco. Não, por favor, querido. Vai. Favor. À noite na sua casa. Bom, antes de tocar a música dos anos 50, nós vamos falar para você a respeito do SoundCloud. E na sequência vai direto à música dos anos 50. Vai, Fufunha. Tá. O SoundCloud da Rádio Showtime rompeu a barreira das 170 mil audições. Obrigado a todos os ouvintes. Make love to you. She said, yeah. She said, yeah. She said, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, come on, daddy. I wanna make love to you, too. I know I got the feeling in my soul. I know I love it. No one above it. Oh, come on, baby, just let me love you. Adorei a chamada, se puder, na próxima coloca de novo, tá? Ponho, gostou, né? Não, adorei mesmo. Ó, gente, então a gente tá nos anos 50, eu falei que a seleção musical ia ter uma relação com Beatles e tudo mais. No caso, esse, quem vocês ouviram aí, um cantor chamado Larry Williams, o nome da canção She Said Yeah, ou seja, ela concordou, ela disse sim, é uma canção de 59, e no caso, o maior hit dele foi uma canção chamada Slow Down, ou seja, vai com calma, baixa a bola, que é uma canção de 58, e os Beatles fizeram um cover dessa canção uns 5 anos depois. Então, falar um pouco do Lawrence Williams. Ele nasceu em New Orleans em 35, faleceu aos 44 anos, com um tiro na cabeça. Muita gente naquela época falou que podia ser tinha uma suspeita de assassinato, mas depois, pelo menos as investigações deduziram ter sido suicídio. Ele, aos 20 anos depois de trabalhar estacionando carros, conheceu e virou amigo do Little Richard. E daí o Lero achou ele com bastante talento e decidiu ajudá-lo na carreira. Indeciso entre seguir carreira de roqueiro ou de ser pastor religioso, ele jurou que um dia ele ia fazer o máximo para para ajudar as pessoas e para fazer as pessoas ficarem mais próximas, fosse com música ou com a religião, no caso. Ele acabou vendendo cerca de 2 milhões de compactos no início da carreira, mas hoje em dia ele é mais lembrado por Expert, no caso, como um dos pioneiros do rock and roll. Nos anos 60, infelizmente, ele já estava praticamente esquecido, e daí ele compôs para o Little Richard e virou diretor cênico de shows do Little pelo interior dos Estados Unidos. E em 77 ele jurou matar o Little Richard, apontou uma arma para a cara do Little Richard, supostamente por dívida a ver com drogas. Ambos foram viciados durante muito tempo. Quando o Richard pagou a conta, ele daí o perdoou e disse que não iria mais apontar a arma. O grande Lawrence Williams, então, agora um trechinho do hit dele, mega hit dele, Slow Down, de 58, por favor. Vamos lá, Fufuia. Vamos lá. Marco Antônio. Os Beatles gostavam tanto do trabalho do Larry Williams que, como eu falei, eles fizeram uma cover dessa canção lá por 63. O nome da canção, de novo, Slow Down, ou seja, baixa a bola, se acalme. No caso, o Larry Williams pode ser ouvido em trechos de filmes como Christine, o Carro Assassino, inspirado no Stephen King, dirigido pelo grande John Carpenter. Num filme que eu detesto no Brasil, em inglês era Everybody's All American, no Brasil era Quando Me Apaixono, um filme com a Jessica Lange, o John Goodman e o Dennis Quaid. Também Na Vida em Preto e Branco e outros. Ele esteve em atividade de 54 até 79, o Larry Williams. Então, vamos para os anos 60, por favor? Vamos embora. Coloca lá. This beautiful night, I never thought I'd see. SoundCloud da Rádio Showtime rompeu a barreira das 170 mil audições. Obrigado a todos os ouvintes. Marco Antônio. Maravilha, tá? Essa questão de 62, eu até só quero fazer uma questãozinha. Eu tinha falado quando ele ainda estava, quando a gente estava se despedindo do convidado, que a pesquisa que eu tinha feito ia tocar músicos, né, ou cantores que tivessem sido influenciados. No caso, na verdade, são cantores que influenciaram, ou bandas que influenciaram os Beatles, e também logo a gente vai falar um pouco da carreira solo dos Beatles. No caso, aqui, a gente está nos anos 60, essa canção de 1962, o nome é The Goddess of Love, a Deusa do Amor. O nome do grupo, The Marvelettes, Marvelettes. O grande sucesso do grupo foi Please Mr. Postman, de 61, que os Beatles gravaram cerca de 3 anos depois. Falar um pouquinho desse grupo. Um grupo de rhythm and blues, rock and roll, doo-wop, pop e soul. Um grupo vocal feminino. Começou numa cidade minúscula chamada Inkster. Uma população, na época, era de 8 mil habitantes no estado de Michigan. Era uma cidadezinha que, a partir dos anos 20, havia virado quase uma cidade dormitório de funcionários negros da Ford. Né? 10 cidades em algumas partes dos Estados Unidos eram separadas assim, por raça. Então, no caso, os integrantes originais: Georgiana Tillman Gordon, Gladys Horton, Kathleen Anderson, Juanita Coward e Georgia Dobbins. Dobbins, no caso, foi logo substituída pela Wanda Young. No caso, esse grupo foi um dos 10 primeiros da Motown. Na época, a Motown até era chamada Tamla Records. E olha só, umas pessoas assim, que são bem criativas por trás do grupo, tá? O João, acho que já ouviu falar de alguns deles. Brian Holland, né? Já. Depois do Holland, né? Já ouvi falar. Luzier, né? Smokey Robinson, um pouco. Marvin Gaye, mais o ou próprio menos. Dono, o próprio dono da gravadora, um senhor aí, Barry Gordy. Também, né? Já ouvi falar, não me lembro aonde. Eu acho que teve algum programa, eu acho até que tu deve ter citado algum deles, né? Porque afinal, né, não é a função da rádio, até parece que não é a função da rádio tocar e preservar esses caras, né? Não. Esses caras maravilhosos. Foi o Barry Gordy que, como é que pode dizer assim, aconselhou o grupo para mudar o nome, que era The Marvels, para Marvelettes. Nos anos 80 rolou um processo contra o Barry por não pagar royalties. Ele, né, é um cara que às vezes é um cara com muito talento, mas parece que não é muito chegado. Não, era esquecimento. É muito grupo, né? Fica difícil. Isso. E também rolou um processo também contra um pessoal que não continha nenhuma das integrantes e estava se apresentando pelos Estados Unidos com o nome Marvelettes. Elas nunca tiveram o apoio do Barry na quantidade, na intensidade que ele deu aos Supremes. E por sinal, as Supremes foram as principais rivais desse grupo, The Marvelettes. Esse grupo pode ser ouvido em filmes como American Graffiti 2, que era a sequência, né, do Loucuras de Verão, do George Lucas. Era o filme, era no Brasil, era E a Festa Acabou. Bom Dia Vietnã, que é um filme que eu sei que tu adora. Os Bons Companheiros. Aquela Noite, é um filme que eu gosto bastante, com C. Thomas Howell, Juliette Lewis. Contato, e nos seriados A Gata e o Rato e Família Soprano. Então vamos tocar a versão original delas, do Please Mr. Postman, por favor. Mas ainda prefiro com os Carpenters. Ah, tá. Os Carpenters também fizeram gravação. Eu gosto muito da voz da vocalista. Acho assim, super. Acho um mimo mesmo. Eu gosto bastante dessa versão. Foi um dos primeiros sucessos, grandes sucessos mesmo dos Beatles. Né? Ou seja, eles tinham um bom gosto e fizeram uma versão que eu acho que deve ser a versão, provavelmente, a versão mais conhecida dessa canção. No caso, a gente ouviu então Please Mr. Postman, né? Ou seja, por favor, a senhor carteiro, ela está desesperada, esperando cartas do amor dela. Essa canção foi originalmente gravada em 61, e os Beatles fizeram uma versão em 64. Acho que a gente pode ir para os anos 70 agora com uma carreira solo de um dos Beatles. Vamos lá, por favor. falando da virada de 73 para 74, a gente ouviu, já que a gente adentrou os anos 70, o grande George Harrison, né? Como eu havia até dito, considerado por muita gente, muitos críticos de música até, consideram ele o melhor músico, assim, disparado do grupo. Ele nasceu em Liverpool em 43, faleceu aos 58 anos em 2001. Ele adorava Carl Perkins, Chet Baker, Chuck Berry, bem como música clássica, música indiana. Foi o que mais abraçou, diríamos assim, a meditação transcendental entre os Beatles, e parece que é o que menos se preocupava com o sucesso. Foi também produtor de cinema, produtora dele, Handmade Films, que começou no final dos anos 70, chegou a ser a mais importante produtora de cinema independente do Reino Unido. Ele foi basicamente quem lançou o grupo Monty Python. Tem até um filme policial dos anos 80 que eu gosto muito, com o falecido Bob Hoskins e com Michael Caine, chamado Mona Lisa, um filme que eu adoro, produzido pela Handmade Films, e eles tiveram um grande impacto financeiro quando produziram um filme com a Madonna, quando ela era casada com o Sean Penn, um filme chamado Shanghai Surprise, Surpresa em Xangai, que era um filme de época caríssimo e não rendeu nada. No caso, esse, obviamente, George Harrison dos Beatles. Vamos para um dos maiores erros da carreira solo dele aí, por favor. Vamos. Give me love, give me peace on earth. Você sabe, essa música tocou no Brasil, mas não chegou nem perto do My Sweet Lord. Ah, sim, mas o Lord fez muito mais sucesso. Essa canção, mundialmente, foi uma das cinco dele que... E ele deu um outro azar, né? Ele gravou, ele compôs e gravou Love Comes to Everyone, só que o Eric Clapton foi lá, gravou e fez mais sucesso que ele. Fez mais sucesso que ele. Essa que a gente ouviu é basicamente traduzindo Dá-me Amor, Dá-me Paz na Terra. Uma canção da virada de 72 para 73. Grande George Harrison. Que Deus o tenha. Vamos agora para adentrar os anos 80? Vamos embora. Por favor. Oh yeah. Minutinho. I'm not afraid to A gente está indo na década de 80, essa canção é de 1980. O nome é On the Way, ou seja, A Caminho. É uma canção Paul McCartney, não parece muito estilo que quando as pessoas pensam em Paul McCartney, as pessoas conectam com ele. Ela tem uma influência bem de acid rock. No caso, essa canção, como eu já falei, On the Way. É mais que chupando uma olhada falar sobre Paul McCartney, sobre Beatles, no caso, sobre participação deles em trilhas e tudo mais, mas posso dizer que eu vi 3 vezes no cinema nos anos 80 Give My Regards to Broad Street, que é aquela Mande Minhas Lembranças para Broad Street, que foi até um fracasso de bateria, mas eu comentei que eu gosto bastante, que era um projeto meio, chamo de Vanity Project, os projetos de vaidade, que é estrelado, co-escrito, estrelado, escrito e co-produzido pelo Paul McCartney, no caso. Foi uma dificuldade até achar uma canção dos anos 80 que não tivesse feito praticamente nenhum sucesso. Eu achei essa, por isso, até uma das razões, provavelmente ela não ter feito tanto sucesso é porque ela não tem uma pegada que a gente, né, como eu falei, normalmente conectaria com Paul McCartney. Mas acho que a gente pode tocar uma que é de 80 para 81, mas foi lançado em 82. É uma canção que eu adoro e fez sucesso, um certo sucesso no Brasil e muito sucesso no Reino Unido, na Itália e na França. Vamos tocar, por favor? Essa canção Wanderlust é uma expressão que quer dizer basicamente assim, vontade louca de viajar. No caso, como eu falei, de 80 para 81, foi na virada, e ela foi lançada em 82. Então, é isso aí. Nós terminamos hoje aqui mais uma caminhada intelecto-filosófica musical, viu? E acabamos com uma música que fala sobre vontade de viajar. Cada um interprete como quiser. Exatamente. Correto? A viagem é por conta de cada um. Cada não, um viaja. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Correto? Negativo. Cada um viaja como quiser. Um grande abraço. Muito obrigado. Até segunda, Marco Antônio. Até segunda. Um abração. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Apresentação: João Alckmin. Estarei de volta amanhã às 8 horas da manhã com o Prime Time, com Rogério Alcântara e Jair Barbosa. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Atenção, emissoras que compõem a rede Showtime de rádio, para o toque de 5 segundos para a formação de rede. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.